62 no solo 58, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 2119, boa noite. A esquerda, o solo será em 1219, 3662, obrigado, até daqui a pouco. X-ray Papa, taxi approved via taxi Kilo Alpha, and before taxi Golfi, call tower 218.60 to take off. Confirm only how many souls on board? We are 5 on board. Okay, clear via Kilo Alpha and contact 118.0 before entering on board. X-ray Papa. Just a correction, 118.60 before Golfi, okay? Okay, 118.60. Solo Salvador, boa noite. Tan 3662 livrou na Delta na 150. Tan 3662 está livre o táxi via Alfa e Juliette até o portão 07. Atento ao Citation aí livrando parte 3 pela Kilo, ok? 3662 ciente, vai observar o Citation. Ok, visual com Citation. Seguindo via Alfa, Juliette até o portão 7. 3662. MPLS Zulu, desça para 2 pés após cara e volta. Permanece o altímetro no 097. Sente autorizado descida para 2 pés, autorizado ILS, após cara e usa a Bianca 6310. Solo Salvador, boa noite, Azul 4071. Ciente da Vitor para Campinas 360. Tá pronto pra conta já, o 4071? Afirmo. O Azul 4071 está autorizado para Campinas, o nível 360, pela aerovia Upper Whisky 58. Decolando da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após voa direto Sagaz. O transponder ao 5150, o controle opera em 1935, Cotege. Autorizado 360 para Campinas via Upper Whisky 58. Pista 28, curva esquerda, saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5150, controle Salvador 1935, Azul 4071. Correto, 4071, chama para o puxa acionamento. Chama. Acione a identificação, contato radar, 23 milhas sudoeste de Ilhéu. Suba ao nível 280 na altura de Eus e ao passar a posição Eus, chame Brasília. 1-2-4-2-5, terminal 1-2-6-5-5. Tá, 3152, assina identificação, desça para nível 050 na chegada Kari, ajuste altímetro 1017. Tá, 3152, acionou a identificação 1017, poderia confirmar a altitude atualizada? Echo X-ray, papá, clear to line up and take off runway 28, and windy 200 degrees, 05 knots, altimeter set 1017. Okay, clear takeoff runway 28, 1017, Vador, boa noite, eu sou 3455. Tá 3455, muito boa noite, eu tenho já aprovado 360 para Confins, aceita? Chefe, 360, na sua escuta para cópia. Tá 3455, autorizado para Confins, do nível 360, aerovia Upper Whisk 58. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Goli, Eval e após voo direto Sagaz. O transponder é o 5154, controle opera em 119.35, contagem. Autorizado então para Confins, nível de voo 360 na Upper Whisk 58. Após decolagem da pista 28, a nossa saída será Goli. Transição Eval, após Sagaz, 51154 no transponder, 119.35 controle. 3455, correto, chama para puxa acionamento. Chamarelo. Sure, until Eval Intersection, after passing Eval Intersection, fly direct to Sagaz. Ok, continuing Goli departure, flight level 360, after Goli direct to Eval, and after Eval direct to Sagaz intersection, I correct to Papa. Alright. Recepto localizador é o Avianca 6310. Bianca Brasil 6310, completa final do procedimento LS Zulu. Chama agora a torre 1-1-8-1-6-12 e tem um bom pulo. 118-6, Bianca 6310, boa noite. 6748, boa noite, e a Brasil 6310, boa noite, confirme se está baixado e tem elevador. Ainda não. Quem te reporte quando? Reportará. Avianca Brasil 6310, passou o externo, baixou e travou. Avianca Brasil 6310, tem pouso autorizado, pista 28, o vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 10 no 7. 10 no 7, autorizado pouso, pista 28, Avianca 6310. For this request, contact now Recife Center 128.8, if unable 126.4. Okay, 128.8, and if unable 126.4, I got it, Papa. Siga, Gol 1885. Para pushback, acionar gate 6. A livre para o estacionamento, chama para táxi. Vai chamar, Gol. E pouso. O vento atrapalhou um pouco o pouso na pista 28. O vento tá um pouquinho de calda ali na hora do pouso. Gente, grato pela informação, a Bianca 6310. Gente, livrando então o solo 219. Solo Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, livrando. Boa noite, Avianca 6310, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Prossegue na Alfa, chamante da Juliette. Número 3, tem condição de coordenar com a equipe de solo, de modo a liberar o ingresso da aeronave da Avianca, via Índia para o portão 01. Número 3, né, aqui na escuta do solo. Solo, tomou o gol número 3. Afirmativo, por favor, coordene com a equipe de solo de modo a deixar liberado o ingresso do Fokker 100 da Avianca à sua frente via Índia para o portão 01, ok? Você vai deixar livre a Índia para o Fokker 100 ingressar para o 1-3. O Avianca 6310, então está livre para seguir o seu táxi via Alfa Índia até o portão 01. Atento ao gol aí puxando no portão 2 que vai deixar liberado o seu ingresso, ok? Tá ciente, então, via Alfa Índia, gate 01, atento ao aeronave da Gol, 6310. 95-61 no Recife, acione identificação, contato radar, 25 milhas, corte 262 de milhas, sudoeste de Porto Seguro, suba ao nível 360 na proa de Cruz, da 95-61, vem passar por São Cruz, estamos em Brasil, 12425, ou 12655. Para o táxi Gol 1885, estamos com 176 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 de voo, alterna Galeão. 176, 430 Galeão, está livre o táxi via Juliette Alfa. E antes da Gol, chame a torre em 1-6 para a decolagem. QNH 1-0-7, tem um bom voo, uma boa noite, Gol no 885. 885, obrigado, boa noite, amigo. Com 612 de mais. Obrigado, doutor 3152. Olá, 976, acione identificação, nível 390, 1976, bloqueia Salvador, 12545, contém na 12650. Já confins, aceita? Aceito, 3407. Objeto 6727 está autorizado para confins, o nível 340, pela aerovia Upper Whisk 58. Após a decolagem da 28. Curva à esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. O transponder é 5156, o controle 1935, o cotejo. Autorizado nível 340, Aperalfa 58. Saída Gole, Eval, Sagaz. Decola da 28, curva à esquerda. Transponder 5156, controle 1935, objeto 6727. 727, só corrigindo a aerovia Upper Whisk 58, ok? Chame pronto para o puxo acionamento no portão 4. Upper Whisk 58, chamará quando pronto a bilhete 6727. Voo no 1-3, o solo copiou 4 e 10, Campinas e 1-1-1 a bordo, confirme. Ok, tá livre o táxi contornando a ilha à sua direita, após Alfa e antes da Golf, chame a torre em 18-6 para a decolagem. Tenha um bom voo e uma boa noite, voo no 6-1-3. Está livre o nosso táxi contornando a ilha à direita, Alfa antes da Golf, chame a torre em 18-6. Uma boa noite. Solo 4071, táxi 106, 5 horas e 10, alterna Ribeirão Preto. Copiado 5-10. Ribeirão Preto, 106 a bordo, 4071 da Azul, está livre o táxi, via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, antes da Golf, chame a torre 186 para a decolagem. QNH 1017, tem um bom voo, uma boa noite. Táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, antes da Golf, chame a torre 186, Azul 4071, obrigado, bom trabalho. 4071 será o número 3 para a decolagem, ok? Seguirá a aeronave da Golf, que está saindo do pátio agora, via Índia. Positivo, dará passagem a 37 da Gol, Azul 4071. 1027, mantenha nível 360, acione identificação e voe na proa de Deus, 1027. Deus alterna centro Brasília, 12425, secundário 12655. Localizador com a Boa Vista, 3152. Completa a final do procedimento ILS Zulu. Passando agora a posição Usan. Reduza para a velocidade da aproximação. Chama agora a torre 118, decimal 62. Obrigado, boa noite, show, sou dele. Autorizado, então, chama para o táxi. Chama aí para o táxi. No portão 4 para pushback, acionamento na posição posterior pushback. Portão 3455 iniciando pushback no 08. Pista 28, trem baixado e travado. Boa noite, 352, repouso autorizado, pista 28. O vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 1017. Tempo de pouso, pista 28, 2017, 152. Confirmado, o WebJet 6727 vai acionar na posição e chamará para o pushback. Está livre o estacionamento, chama para o pushback. Chama nada. Oigon 885. 885, visual com o Airbus da zona curta final da 28. Ativo. Se ligou no 885 após o pouso do Airbus, autorizado a alinhar e manter ficha 28. Alinhar e manter, gol após o pouso. WebJet 6727 no portão 4 para pushback posterior. O WebJet 6727 está livre, seu pushback, chame para o táxi. Livre, chame para o táxi 6727. No solo 22, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 21, decimal 9. Boa noite. 19, livrar a esquerda, até daqui a pouco, tá? 3152. Olha, agora está 3152, livrando a esquerda. Tá 3455 para o táxi. Com 174 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 30. 74, 3 e 30, Guarulhos. O TAM 3455 vai seguir o seu táxi ingressando no pátio 3, à direita, e chame a táxi 1 quilo para prosseguir, ok? Afirmativo, senhor. Nós vamos ingressar no pátio 3 e vamos ingressar pela Alfa via Kilo. 3452. Alfa 2152, Alfa. E chamete da Juliette, ok? Foi para 3152. Ginecologia autorizada, ficha 28. Iniciando o gol 885. Oi, Salvador, boa noite. É o gol 1613, natação ponto zero. Boa noite, gol no meio, no 3, após a rolagem do banho da companhia, está autorizado alinhar e manter, ficha 28. Após alinhar e manter na 28, gol 1 no meio, no 3. 3 horas de autonomia, perna Guarulhos, pronto para o táxi. É 152 a bordo, confirma? Afirmo, 152. Então vai iniciar o táxi contornando a ilha à sua direita e manter a posição antes da Juliette, ok? O objeto 6727. Contornando a ilha à nossa direita, mantém a posição antes da Juliette, objeto 6727. Decolado 25, controle agora em 119.35, movou, boa noite. 935, obrigado, boa. O TAM 3152 vai atentar a movimentação da aeronave na companhia e do webjet. Após liberada aí a Juliette, o senhor ingresso via Juliette para o portão 03. TAM 3152, estivemos atentos. Após movimentação, Juliette para o 03. Do 4071, mantenha a ponte de ferro. Mantém. Corrige 12425, alterna 12655-3603. O TAM 3455 ingressando no pátio de número 3. Cliente, chame na táxi 1 quilo, ok? Para ingresso na alfa. Chamarei no táxi 1 quilo. TAM 3455. Então, TAM 3152, observa a aeronave da companhia, após ingresso, foi Juliette para o 03. TAM 3152, após companhia, Juliette para o 03. O objeto 6727, após o TAM ingressar aí a Juliette na sua frente, o senhor vai prosseguir na Alfa e antes da Golf chamará a torre 18.6, ok? Após a passagem do TAM, segue via Alfa, chama a torre, ponto espera 18.6, objeto 6727. Informo que o senhor será o número 2 para a decolagem. Tem a aeronave da TAM taxiando também para o posto espera via pátio 3, ok? Então atento ao ingresso da aeronave lá naquilo. A gente vai prosseguir como número 2, a bilhete 6727.